vida começa distribuindo alegria. Projeto, desejo e sonho vão passando a cada dia. A morte bastante séria e é quem destrói a matéria nas cinzas da lousa fria. A vida se inicia sob o ventre maternal. O filho se liga à mãe no cordão umbilical. Nasce, cresce, vive, ama, depois a morte lhe chama para a campa sepulcral. Ser humano ou animal, o que seja bom ou ruim, todos os frutos do pomar, todas as rosas do jardim, tudo quanto a terra cria, já está ciente que um dia a morte chega e dá fim. Começa assim, entre sorriso e ternura. Infância e adolescência, ilusão e aventura. O corpo só se sossega depois que a morte carrega pra vala da sepultura. Qualquer uma criatura, por mais que ela seja forte, tem que aproveitar a vida sem esperar pela sorte. Ser bastante objetiva, porque ninguém se esquiva das armadilhas da morte. A vida traz passaporte, progresso, fama e coragem. Na hora que a morte chega, tira o brilho da imagem. Põe no morto roupa preta, bota o caixão na carreta pra sua última viagem. A vida é uma mensagem a partir do nascimento. Quem tiver chance, aproveite, não desperdice o momento. Para sempre ninguém fica, a morte significa silêncio e esquecimento. A vida é um movimento sem a menor segurança. Toda criança é ingênua, todo jovem canta e dança. A morte é comprometida para eliminar a vida e sepultar toda esperança. A vida é uma balança pesando mercadorias. Nós somos fregueses dela, pagando altas quantias. A morte em poucos minutos pode dobrar os tributos, deixando as conchas vazias. A vida é de fantasias pra qualquer adolescente. O tempo carrega os sonhos, tudo passa de repente. A morte não faz pesquisa, nunca avisou nem avisa quando vai levar a gente. A vida é como um presente da divina maravilha.